supero, supero, superado. Ventre, Roniga, Danata, do gueto, superstar, super nigga. Oh, ah, oh, o melhor, a amar, desarmar, se entregar pro amor. Back, viela, fruto, favela, do rústico caos que brotam as pérolas belas. O sonho é um passo, já tá adiante. Demora de forjar, da lavar o diamante. Calma aí, aguenta mal, tá perto de chegar. Eu só não vai se iludir com os neguinhos de lá. Do cifrão, dos carrão, das mulher, dos corpão, do anel e os gordão que é de praxe. 18 quilates, não tô de chapéu, a sorte é um engate. No jogo do cara ou coroa, só joga quem sabe. Não é beleza, é talento, certeza. Sou gueto, não sou etiqueta, surpresa, o surprise. No céu, meu testemunho fiel, minha voz tinta em papel. Outra que fala de nós, dedos são constelações. Sigo aprendendo lições, é dedicado por nós, por me inspirar em canções. Nessa batida que eu vou, geo tocando no som. Vem ver com nós, demorou. Não, não confunda dinheiro e valor. O ouro reluz, o brilho ofusca a visão. No rosto cai o capuz, tantas se apagam em vão. Rimas que saem do papel, asas que levam o céu. Originais como são, sem maquiagem, sem véu. Luz de mercúrio acendeu, clarei os passos no breu. Dali pra frente é com nós, com a proteção só de Deus. Cadê o superstar? Meu bairro não é seu lugar. Minha gente lota os busão de bater cartão, tem praticar. Elas têm hora pra sair, têm hora pra chegar. Transitam pela cidade, vida longa aos diamantes. Não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto, no gueto. Não quero só pagar, grande estou superstar. No gueto, no gueto. Não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto, no gueto. Não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto é assim. Quantos tem, quantos estão, quantos vêm, quantos vão, quantos em que estão, vários querendo cifrão. Pra quem tem emoção, pra quem vem a milhão, pra alguém dar a mão. Superman, superão, fica bem, fica são, vai além, sonharão, pra não ter depressão e manter os pés no chão. Quantas cem valerão, quantos se venderão, vejo quem foi pro chão e os que levarão. Onde tem pancadão, já não tem informação. E os que vêm no refrão, vem quebrando os coração. Pra plantar a ilusão, pra colher solidão, resgatar a lampião. Meus heróis onde estão? É Brasil no brasão, Talibã, Paquistão, Afeganistão. De verão em verão, pra unir legião e buscar a solução. Libertar a multidão, vou levar na canção. Não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto, no gueto. Não quero só pagar, grande estou superstar. Pérola, pérola. No gueto, no gueto, não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto, no gueto, não quero só pagar, grande estou superstar no gueto. No gueto é assim, corais que gritam socorro na voz que é só desse povo. Quem acha graça nos loucos que grita até fica rouco. É, não é fácil, é um ringue, a vida é um round. Roupas tão suadas de vitória e mau cheiro, mal vão no balde, eu vou nos trens. Do jeito que dá, né? Um trator, a guerra existe, que é por nada, só o pescoço do amor. A inveja rasga a pele, segue em coragem aos moleques. Eu sempre fui só por eles, desde a fita cassete. Água da fonte eu bebo na palma da mão. Gostoso veneno, boate, super cachavão. Quando cê abre seu leque, só perfume a perdição. Deixa os malotes no fundo, passa e pega depois, João. Que é nós os mais feroz, a voz aonde for chegar. Nós fala que é trabalho e quem gosta superstar. Robin desnutrido, só atonei o caderno. Era um final de inverno, sensação pra chegar. Sem expectativa de viver melhor. A retrospectiva cê sabe de cor. Várias guerrilhas, brigas de família. O mal que se aproxima normal. Um ser assim natural, que não espere um final feliz. E o carro que cê queria, e aquela linda guria. Já era, se casou com a mina errada. Por mais que justifique informação desencontrada. Não importa a trilha, troca de tiros, não dói. Abraça, vejo o choro da mãe, do pai, por nada. Come on, Pi, sei que cê faz falta aqui. Sempre com bom humor pra gente poder curtir. No chacaravário, só nos teco. Maior divertimento do pobre é o boteco. E as biqueiras fatura, viver custa de quem? Minha cunhada chora quando o filho não vem. Mostre quem você é, bote a cara. Não sabe mais distinguir coisa errada. Quem é mal vira o bom na quebrada. São vários que não tem mais jeito. Não quero só pagar, grande estou superstar no gueto.